torres do mar Portugal, lugar de rara alcancía. O lugar de Portugal é de uma terra minha, de Camões até o mar, de Pessoa a Rosalia. Que mais se pode pedir? Se toda a geografia são palavras que cantam o fado a torrecia. Aí amei uma rapariga, mas isso me interessa, sou a mim. Alcancia é alcançar, é um porquinho vazio, uma forma de cantar e de dizer: isto é meu. Não há que ter medo do vazio, tudo acaba por ser. O Tejo e a poesia são as águas que vais ver. Torres do Mar, Portugal. Nuno Judice sabe-lo bem.